também cresci na escuridão. Pessoas à minha volta, mas isso tudo foi em vão. Entende que o errado é só questão de opinião. E se tudo tiver meio certo, ninguém tá errado por completo. A minha arte não deu certo. Vendi minha alma para um velho que prometeu que a fama ia chegar, chegou. Mas ei, Billy, tome cuidado. É que ao fazer um pacto, é como assinar um contrato. Cê não tem medo do de... Billy, ande e se esconde pela sombra. Ei, Billy, cuidado que o mal te assombra. As luzes do circo piscam, brilham. A atração principal é o Billy, o maldito. Todos os aplaudem, mas mal sabem dos riscos. O que aconteceria se Billy sai do circo? Billy, Billy, não se esconda. Prove que o mal nunca irá te habitar. Billy, Billy, faz de conta que ninguém da plateia irá te machucar. Mas como dói a madrugada, depois de tudo que eu passei, eu sinto que não é nada. Assisto os espetáculos com a cara tão frustrada. Eu amo não convencional, esqueço a alma amargurada. Meu mal é não aceitar viver uma vida chata, estagnada. Se fosse em cima do palco, eu nem ao menos ensaiava. Pegava até a última gota e a plateia alucinada. E o brilho nos olhos, fuga dessa vida chata. O espetáculo começa quando eu toco a guitarra. Noite sem dormir, não quero tá aqui. Me leve pra casa. O único jeito de eu sair do meu caminho da luz é se contar minhas asas. Enquanto o céu se cai em brasa, balsamos em mim. Não quero tá aqui, deixe extravasar. O único jeito de eu sair do meu caminho da luz é se contar minhas asas. Então tira a mão de mim, não vou sair daqui. O meu som ainda vai tocar. Espero que não tente me impedir. Eu tenho ordens lá de baixo pra continuar. Da guitarra vai suar. Eu vou fazer que eles olhem o ódio guardado. É meu momento de brilhar. Espero que ninguém tente impedir, porque eu vejo como o céu se cai em brasa. Noite sem dormir, não quero tá aqui. Me leve pra casa. O único jeito de eu sair do meu caminho da luz é se cortar minhas asas. Céu se balsamos em mim, não quero tá aqui, deixe extravasar. O único jeito de eu sair do meu caminho da luz é se cortar minhas asas. Absolutely.